Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Galácticas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre de Master e este é o 184º episódio do Paranerdia, um podcast para nerd. Solta as crianças, Jorge, que não tá aqui. E neste episódio 184, eu, dois queridos tripulantes e um embaixador de outro planeta viemos para falar a respeito da melhor série de Jornadas nas Estrelas, sem ser de Jornadas nas Estrelas. Que é nada mais, nada mais. Matheus já tá rindo que sabe que é verdade. Mas estamos falando de nada mais, nada menos do que The Orville. Orville, Orville, sei lá como é que pronuncia essa merda. Que é uma paródia, sátiras, comédia, brincadeira, homenagem do Sr. Seth MacFarlane, né? Criou para a Jornada das Estrelas. E para falar a respeito desta Jornada das Estrelas sem Jornada nas Estrelas, temos aqui o nosso querido quadrinhologista de estimação, o Sr. Matheus H.K. Menvalli. Fala, Teteuso. Aí, pessoal, vamos viajar pelo espaço numa nave que é, não é a Enterprise, mas é quase. Mas, sinceramente, é mais bonita, tá? Eu gosto muito da... Não é, não. Eu gosto. Não, não é, não. Eu gosto. Eu acho a Orville linda. O design da nave é maravilhoso. Mas, ainda assim, tem Enterprises mais bonitas, eu acho. Ah, sim, claro. Tá, ok. Isso é justo, é justo. Mas tem que admitir comigo que é mais bonita que o tanque, né? O submarino. Sim, com certeza. Então tá bom. E já que estamos falando de Jornada nas Estrelas Wannabe, ou Jornada nas Estrelas Homenagem, eu não poderia trazer ninguém mais, ninguém menos que Madame Dona Joaninha Trekker, Pinca Mina Pai, a primeira de seu nome, a de muitos apelidos, a que só traz pôneis e outros mil apelidos. Fala, né? Boa noite, aqui é a Ana Lúcia, a Joaninha Trekker, que não é vulcana, mas está aqui de orelha. Tá de orelha, então tá bom. E como convidado nesta bagaça, eu trouxe aqui um cidadão da melhor categoria, que é o Sr. Edson Oliveira, do Dimensão Nova, DN Combo Podcasts e do Podtrash. Fala, meu amor. A diferença entre a Enterprise e a Orville é que para Orville consultar o engenheiro. Para Orville consultar o engenheiro. Sacanagem. Ah, tá bom. Então voltaremos daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. Vão lá, tchau. Senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é o Jorge, seu editor. Vamos para mais uma semana de recadinhos. Você que quer mandar aquele comentário maroto no site, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br. Você que quer mandar aquele e-mail maroto, ou mesmo os vídeos respostas que nosso querido Elias Passos Tenório, basta mandar e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que quer mandar aquela tweetada marota e deixar o Nerdmaster feliz da vida, basta mandar em @paranerdia que tá tudo certo. facebook.com/paranerdia para aqueles que ainda estão no Facebook. Você que quer comentar sobre os episódios, sobre os vídeos e tudo mais que a vida trouxe pra gente, basta dar um pulo em t.me/paranerdia, que é o hub multicultural do Paranerd. O bagulho ficou chique, hein? Olá, e o seguinte, se você quiser ver as gravações no bruto, ou mesmo os antigos quadros do Nerdmaster, basta dar um pulo lá no canal do YouTube, youtube.com/paranerdiatv. Agora, se você se sentiu tocado, quer ajudar o Paranerdia não só com a palavra, mas também com ajuda financeira, basta dar um pulo em apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Com apoios a partir de R$1, que hoje em dia não paga nem mais o cafezinho do boteco, você ajuda o Paranerdia a seguir firme. De resto, eu agradeço a todos vocês, ouçam todos os podcasts da casa e principalmente comentem. Nerdmaster sente falta dos comentários, gente. Um grande abraço e fiquem com o episódio sobre The Orville. Hey, Luke, eu sou seu pai. Muito bem, então o que que acontece? The Orville, The Orville, The Orville, The Foda-se a pronúncia, que eu não quer saber, eu vou chamar de Orville mesmo, que se lasque. Lançado em 10 de setembro de 2017, cuja sinopse é a seguinte: a nave USS Orville, SV-197, é um navio espacial exploratório de nível médio da União Planetária, uma aliança interestelar do século 25, com a Terra e muitos outros planetas. Ou seja, falou tudo e não falou porra nenhuma. Mas tudo bem. Ou seja, Star Trek. É, ou seja, Jornada nas Estrelas, né? É, troque União Planetária por Federação e pronto. Né? Orville por Enterprise e nave exploratória por Nau Capitânia. Né? Né? Nau Capitânia nem tanto, né? Porque entre as 3 mil naves da União, ela é uma nave exploratória média. Ok, tudo bem, mas assim, tô falando assim. Nau Capitânia no quesito jornada, bem. A Enterprise na jornada sempre é a Nau Capitânia. Ainda mais na versão cruzeiro de luxo, né? Menos no, na horrível, horrorosa e inesquecível série Picard, onde a Enterprise não é mais a Nau Capitânia. A Enterprise acho que nem existe mais, né? Existe. O problema é que eles tornaram a Nau Capitânia na série Picard uma tal de USS Shenhe, que é uma nave horrorosa. Tecnicamente, a Enterprise do Kirk também não era a nave capitânia, né? Era Constitution. Era. Não. Era. A Enterprise é uma nave Constitution. Mas acho que Constitution na época Não. A Galaxy não existia na época do Kirk, não, amor. A Galaxy é versão nova geração, fia. Mas a Enterprise, apesar dela ser uma nave classe Galaxy, ela foi a primeira a ser lançada. Ela era a nave capitânia. Ah, tá bom, que seja. Mas vamos lá, opiniões gerais primeiro, né, assim, no geral. O que é que tu achou de Orville, seu HQ Man? Olha, deixa eu contar a minha história com The Orville. Conte. Senta que lá vem a história. assim, eu peguei pra assistir Orville porque eu ouvi dizer que o Seth MacFarlane havia feito uma declaração dizendo que ele era super fã de Star Trek e ele disse que eu vou ter o meu próprio Star Trek, já que com jogos e prostitutas. Com jogos e prostitutas, literalmente. Literalmente! E aí, cara, eu assisti o primeiro e o segundo episódio da primeira temporada e, tipo assim, pensei assim, tá... Eu nunca fui muito fã do humor do Seth MacFarlane, tá ligado? Aquelas séries de humor de animação dele, pra mim são engraçadinhas, mas não assim pra eu seguir fanaticamente, tá entendendo? Aí Matheus, querido, oi? Caso o ouvinte tenha vivido numa caverna nos últimos 25 anos e não saiba quem é Seth MacFarlane e suas criações, por favor, diga-nos uma ou duas criações dele além do Orville. American Dad, né? O mais famoso dele é o Family Guy. Family Guy. E aquele que é spin-off do Family Guy, que é o que é com o Cleveland. Que é com o personagem Cleveland. Né? Então, são aquelas séries de animação que tem aquele, mais ou menos meio que aquele estilo cartunesco de queixão, né? Os olhos bem redondos. Eu acho essas séries engraçadinhas, mas não para ficar seguindo direto. Né? Eu nunca achei o humor dele muito, muito assim, de me estourar de rir. Aí eu fui assistir o primeiro e o segundo episódio, achei mediano, esqueci durante um bom tempo, fui assistir o Star Trek Discovery e voltei correndo pro Orville como uma pessoa que precisa de ar. Como uma pessoa que está se afogando. Eu voltei correndo pro Orville, cara. Porque, assim, Orville é, neste exato momento, a melhor série de Star Trek no ar, cara. É pior é que eu concordo. Ah, não, mas... Dá voto pra Prodigy. A Prodigy é maneira. Não. Prodigy é a melhor série animada de Star Wars atualmente em exibição. Gostei dessa definição. Só falta um sabre de luz naquilo ali pra virar Rebels. Falando nisso, Edson, como é que foi seu primeiro contato com o Orville e qual é a sua opinião do Orville em geral? Então, meu primeiro contato com The Orville foi falar assim, olha, o Seth MacFarlane está produzindo uma série de ficção científica. Eu falei, legal. Aí eu fui assistir. Aí eu olhei e falei, ah, beleza, é uma imitação bem humorada de Star Trek, pelo menos no começo, né? Depois ele, né, toma seu próprio rumo. Aí eu falei, legal. Aí eu fui assistir Discovery e eu falei, legal. E eu continuei assistindo as duas. Até ver, né, que tem plots parecidos. Bem parecidos. Oh, nossa! Não, imagina! Você por acaso está acusando um plágio de uma série para outra? Não, mas veja bem. Quando em Discovery você tem um Klingon que se passa por humano e o nome dele é Tyler, aí em Orville você tem um Crew, aliás, uma Crew, que se passa por humana e o nome dela é Tyler, você fala, tá, é coincidência demais, né? Né? Mas aí é que você tem que ver, em Orville não há plágio, só há homenagens. Ou nessa casa, ou nesse caso, sacanagem, né? Um colega nosso da Combo, que é o Thiago Miani, o Serial 101, ele adora Orville e detesta Discovery. Aí é um cara de bom gosto. Matheus? A gente ficava comparando os plots, né? Aí ele, Orville é muito melhor. Eu falei, é tudo igual. Ele é nada. Aí ele falou assim, Orville, na segunda temporada tem uma coisa excelente que nunca vai ter em Discovery. Eu falei, o que, que é ele? Eles viajam no tempo. Eu falei, adivinha como é que termina a segunda temporada de Discovery? Não, mesmo. Mas tem uma grande diferença. Orville viaja pro passado e o Discovery pro futuro. Pro futuro. É a diferença, a questão não é o plot, né? A questão é como o plot é tratado e como os personagens são tratados dentro do plot, né? E não, em Discovery, Orville é muito melhor, cara. Orville é muito melhor, cara. Eu, assim, Discovery, minha opinião sobre as séries novas de Star Trek, né? Que quando eu digo série nova, eu digo toda a série que foi feita depois do reboot do J.J. Abrams, né? Tô com Discovery. Enterprise nessa? Não, Enterprise não, é antes. Enterprise é antes. Enterprise é antes. Eu conto desde os novos filmes do J.J. Abrams. Ah, né? Ok. Né? Discovery começou incrivelmente pretensiosa, com um monte de personagens sem carisma nenhum, e continuou assim até a quarta temporada, onde o plot deu uma melhoradinha. Pelo menos eles agora agem como a Federação deveria agir, né? Em vez de puxar o phaser toda hora pra meter raio laser em qualquer alienígena que aparece primeiro. Kirk nunca fez isso. Mas Kirk era cowboy, cara. Vocês estão enganados. Não existe ombrada, não existe chute de bunda, não existe essas coisas. Kirk nunca fez isso. Não existe soco de duas mãos nas costas em câmera lenta. E o Kirk nunca teve. Mas o Kirk arrancando a camisa. E também, mas o Kirk, na série original, Kirk nunca teve putaria também. Não, mas o Kirk tinha desculpa dele ser um cara meio cowboy numa nave que tava mapeando os mais longínquos recônditos da Federação. Eles estavam longe da civilização. Ou seja, não tinha fiscalização. É isso aí. Não é uma embaixada ambulante como era a Enterprise do Picard, tá entendendo? Sim. Agora, vamos para o papo mais bonito dessa conversa. Dona Joaninha Trekker. A senhora não assistiu tudo, vamos deixar claro aqui que ela não brincou com a história do Vulcano, ela realmente está aqui de orelha, mas ela assistiu meia dúzia de episódios, pelo menos, só para dar uma bisoiada, né? O que é que você achou no geral dessa série, fofinha? Bom, já que todo mundo falou da própria história com a série, eu vou falar a minha também. E na verdade, a minha é assim, uma anti-história. Senta que lá vem a história. Quando eu ouvi falar da Orville, primeiro que eu li, e porque eu não falo inglês de nascença, eu li Orville. Eu vi um izinho ali e falei, é Orville, né? A minha questão, sinceramente, é... Eu tenho uma antipatia tão grande pelo Seth MacFarlane. Gente, não é que o trabalho dele seja ruim, não é que eu acho que ele não é um bom ator, um bom produtor. Não, é antipatia mesmo, é aquela coisa que sinto num cavo. Tá. Tá. Assim, só pra deixar claro, eu tenho algumas antipatias que eu carrego comigo, por exemplo, tem uma que eu me livrei só há muito pouco tempo, que é com a Meryl Streep. E ninguém nega, eu não nego que ela é uma senhora atriz, tá? Mas eu passei anos sem querer ver filme dela, porque eu olhava pra cara dela na tela e falava, não vai. Então, na hora que falou, o Seth MacFarlane tá planejando aí uma coisa, eu falei, tá, o que é? Ah, é uma paródia, uma coisa engraçadinha de Star Trek. Eu não vou com a cara do cara, ele vai ficar zoando com Star Trek? Não quero ver, não me apetece. Depois eu vi que ele estava como ator também na série. Eu falei, não me apetece mesmo. Agora que não vai mesmo. Só eu aqui que gosto dele. Não, eu gosto também. Como eu te falei. Eu gosto. Como eu te falei, eu não tô nem tô fazendo um julgamento das qualidades dele em qualquer categoria. É o santo que não bate mesmo, paciência. Às vezes acontece isso e pode ser injusto, tá? Mas... É o meu fio condutor. Então eu simplesmente me mantive distante. Eu vi que foi renovada, tem mais uma temporada. Alguma qualidade deve ter. Né? Aí veio o teu chefe nessa bagaça desse podcast, né? E te obrigou a assistir, né? Essa merda. Obrigou você a ter que aguentar esse merda desse Seth MacFarlane, né? Eu fui convidada, falei assim, quer arriscar? Falei assim, pô, não assisti nada. Falei, vi pelo menos uns 3 episódios. Falei, tá, vamos ver. Consegui. Eu vi 6. Olha só, viu? E eu vi 6. Já peraí, Ana, só um instantinho. Aprende com Wallace! Por favor, continue. Eu continuo não tendo muita empatia pelo Seth MacFarlane, tá? Mas eu vou admitir que eu fiquei bem surpresa, porque na verdade eu tava esperando uma comédia e eu praticamente não ri, eu não senti tanta graça. Quer dizer, eu percebo ali, tem um set de, meio The Office, como dizem alguns, né? Aquela coisa assim de... Aquelas interações entre a tripulação, umas coisinhas meio bestas mesmo, né? O pessoal tem Eles têm uns personagens... Pro Isaac que é terrível. Eles têm uns personagens que são besta, né? Como aquele Geleia, o Cabeção, o cara com a trompa na barriga. Eles são pra ser palhaço mesmo, pra ser um alívio cômico, né? Diga-se de passagem, o Cabeção, que é o Dan, que é o cara que faz o Krieglin, que faz a voz. Sim, faz a voz dele. Sim. Não, mas apesar de eu tava esperando uma comédia rasgada, uma coisa muito mais palhaçada, tem humor, tem essa coisa assim, humor besta, mas curiosamente eu senti que eles jogaram algumas pedradas fortes, especialmente nessa primeira temporada, que eu vi. Teve uns episódios que eu ficava, mas olha, isso é sério. A parte de crítica social da série é muito boa. E olha que você não chegou no episódio 7, que pra mim o 7 é o mais pedrada na vidraça da sociedade de todos. Mas tudo bem. É. Fala agora a minha opinião, né? Primeiro, eu adoro Orville, tá? Orville, Orville, Orville, Orville, foda-se. Eu adoro essa merda, tá? Eu adoro principalmente porque, apesar do Seth MacFarlane ter esse sim humor babaca, né? Esse humor piada de peido, pum e merda, né? Mas ele não usou tanto essas piadas de pum, merda, tal coisa. Tem tiradinhas de humor? Tem. Tem personagem lá que foi feito só pra ser palhaço? Tem. Mas não é isso que é o forte no Orville. Pelo menos depois, vamos dizer, da metade da primeira temporada pra frente, né? Que ele engatou um negócio mais Star Trek, menos palhaçada. Aí ficou muito bom, na minha opinião. E eu gosto principalmente de que os personagens, pelo menos os principais da ponte e tal e coisa, nenhum ali é raso. Nenhum ali é só o estereótipo. Não, todo mundo ali tem um momento pra brilhar, tem um episódio pra aparecer detalhes da vida dele, tal coisa. Mesmo o Gordon, que é o piloto, que é pra ser literalmente o idiota da nave, que ele é literalmente o idiota da nave, mesmo ele tem lá seus momentos de brilho em um episódio ou outro. E pra mim foi muito bom. Eu gosto muito, eu concordo com o Matheus e com o Edson, que Orville é a melhor... Melhor série de Jornada nas Estrelas sem ser de Jornada nas Estrelas. E isso, cara, isso que você falou aí, a caracterização dos personagens, de dar profundidade pra eles, é uma das coisas que eu sinto mais falta nas séries novas de Star Trek, cara. Como eu sinto falta disso. Eu nem sei o nome dos tripulantes do Discovery, cara. Só sei da Michael e ela é uma chata. E o do Saru. E a Tilly. É, e o do Saru. Quem? Chile. A Chile. A gordinha. Quem é Chile? A gordinha. A gorda. A gordinha. A gorda. Pra mim ela é a gorda. Você conhece o Saru porque é o que espana a bunda. Sim, o Saru espana a bunda, né? Então pronto. Falando nos personagens, já que entramos nessa seara, vamos então agora de elenco e dublagem. Ô, Donana, eu sei que você não gosta desse cara, mas... Lê pra mim quem é o Capitão Ed Mercer. Bom, o Capitão Ed Mercer é interpretado pelo gracioso Seth MacFarlane. aqui no Brasil, ele tá sendo dublado pelo Cláudio Galvão. Caso quem não saiba, Cláudio Galvão, o Pato Donald, o esqueleto do He-Man de CGI, e uma porrada de outros personagens, que esse cara é um dublador fenomenal, cara. Eu amo. Eu quero qualquer dia desse entrevistar seu Cláudio Galvão aqui no Paranerdia, com certeza. Eu quero já colocar um ponto aqui. É sacanagem. Ponta. É sacanagem ver Orville dublado, porque o Seth MacFarlane pode ser qualquer bosta, mas ele tem puta de um vozeirão. Ah, cara, mas eu vejo os dois. Eu vi o dublado e vi o legendado, pô. Você viu legendado. Eu nem sabia que tava no streaming, eu fui saber que tava no streaming quando você me chamou pra gravar. Então tá bom. que vocês acharam do Sérgio? Fora do Onana que detesta ele, o que você achou do Seth MacFarlane como Capitão Mercer, ou Matheus? Médio. Acho que ele faz bem o papel dele. Não é um grande ator, mas apesar de eu não achar ele muito engraçado, eu acho o Seth MacFarlane muito inteligente. Ele sabe legal. O que tá fazendo. Cara, a sacada dele de botar o Caco Sapo no escritório dele, dizer que é um grande líder, que ele fica calmo sob pressão, e o cara foi sensacional a explicação dele do Caco Sapo. Pior ele dizer que fica calmo sob pressão, e na minha cabeça a única imagem que veio do Caco é ele, aquele, sabe, levantando os bracinhos, fazendo... Gente, se isso é calmo sob pressão, pelo amor de Deus. O que eu acho legal no personagem dele, do Ed Mercer, né, é que ele é aquele cara que tem aquele mega potencial, mas ele tá sempre com a autoestima lá embaixo, cara. Então ele próprio não sabe do que ele é capaz de fazer, tá entendendo? E sabe por quê, né? Então, mas ele sabe do que ele é capaz. O problema é que quando a série começa, ele tá numa baita de uma depressão. E leva um tempo porque pra ele sair dessa depressão. Porque ele é corno. Não, pior, ele não é só porque ele é corno. Porque quem terminou o casamento não foi ele. Ele perdoou a mulher. Né? Só que ela... Ou seja, é corno manso. Não, não é isso. Ele ama, amava, né, a esposa, a Kelly. Só que o fato dele ter perdoado ela, ela não conseguiu aceitar o perdão dele. E aí ela terminou. Falando tipo assim, nela... Meio assim, se ele traiu, tá tudo bem. Né? Falando nela, seu Edson, quem foi que fez a imediata Kelly Grayson? Quem fez a Kelly Grayson foi a Adriane Palicki, que você conhece ela de filmes, ou melhor, são filmes pra TV como Mulher Maravilha, por exemplo. Sim. Como conhece que esse filme nem foi exibido? Não, é exatamente por isso que é um filme, porque era pra ser uma série. E aqui no Brasil, quem foi? Eu conheço ela pelo Agents of S.H.I.E.L.D., que ela fez a... Arpia. Deveria ser a Arpia, né? Uhum. Então, e aqui no Brasil ela é dublada pela Mariana Torres. Simplesmente não sei quem é. Outra dublagem sensacional também, cara. Excelente dubladora ela. Personagens de tudo quanto é tipo de desenho animado tem a voz dela. É muito boa mesmo, cara. Então, e a... Só dizer que... Ô, Matheus, se você puder parar de brincar com a pauta, eu agradeço, tá? Desculpa, eu já desfiz, já fiz Ctrl Z, cara. Para. Obrigado. Fala, Edson. A comandante Grayson é ela quem, entre aspas, resgata o Mercer, né? Do fundo do poço. Sim. Porque até aí ele pensa que quem tá dando pra ele o comando da Orville é o pai dela, né? Almirante. É o almirante, aquele não é pai não, é um amigo só. O almirante que é amigo do pai dela, que inclusive Victor Graber que interpreta ele. Eu falei assim, eu gosto tanto desse ator, ele vive fazendo papel de vilão, eu tava esperando só a hora pra ver ele explodir alguém, alguma coisa. Falei, não. Tá normal o papel dele, ele não matou ninguém. Acho que ele deixou de ser vilão depois de passar uma temporada com Legends of Tomorrow. É por aí. Ô, Matheus, quem é que faz o Gordon Malloy? Quem faz o Gordon Malloy é o Scott Grimes. Perdão, porque eu não pesquisei a vida do ator. Eu não sei o que mais ele fez. Ele tá nessa... Sacanagem. Não é sacanagem isso não, tá? Ele só tá nesse papel porque ele é amigo do Seth MacFarlane. Que, por sinal, é a mesma coisa que ele faz na Orville. Ele só tá lá porque ele é amigo do Mercer. Exatamente, o papel dele é ele mesmo na vida real. E eu preciso confessar que de todos os personagens que são da ponte, né, que são os principais, o Gordo é o que eu menos gosto. Por que será, né? Porque será que é porque ele é o idiota da nave? Porque ele é o idiota da nave, né? Apesar de que nos episódios da segunda temporada dão mais uma profundidade pra ele, principalmente no episódio do telefone, né? Do telefone celular que eles encontram e tal. Mas até chegar nesse episódio já deu tempo de criar bastante ódio contra o personagem. Sim. E quem é que dubra ele aqui no Brasil? É o McCade Lizita. Lizita. Eu não sei quem é. Lisita, que eu não sei quem é também. O nome parece de estrangeiro, mas não, o cara é brasileiro, é dublador. E é um ótimo dublador, inclusive. Todos mundo nesse aqui são excelentes dubladores. Agora, um personagem que eu particularmente gosto pra cacete, pelo, vamos dizer, desconforto que ele cria pelas atitudes dele, é o Tenente Comandante Bortus, cara. Que sensacional o Bortus, cara. Quem fala lá nos Estados Unidos é o Peter Macon. E, cara, como a maquiagem desse Bortus muda a cara desse filho da puta. Se tu botar agora Peter Macon no Google, cara, tu não vai ver o Bortus. Tu não consegue reconhecer o Bortus na cara do Peter Macon de jeito nenhum, cara. Não tem como. E aqui no Brasil, eu sou Márcio Dondi, que também faz aquela voz assim de homem sério. É aquela voz de cara compenetrado na família e tal coisa. E, cara, o personagem do Bortus é sensacional, cara. Pela falta de atitude completa que ele tem. E ele é o... Ele tem um quê de Klingon? É, ele é o, né? É o Worf. Pelo alienígena, pelo... É, do Worf. Basicamente, ele é o Worf, né? Mas é... Só que ele é um Worf do planeta de Worfs, né? Só tem o Worf naquele planeta. E se nasce alguém, sim, que não é, ele se transforma em um. Isso, a gente vai discutir isso daqui a pouco, inclusive. Isso merece aí um cantinho especial de discussão. Sim, sim. O Bortus e a raça do Bortus, né, em geral, são o alvo de quando o Orville quer fazer alguma, sim, crítica social. Os episódios com eles são os que mais jogam pedra na vidraça da sociedade, com certeza. Sim. Mas, dona Ana, o que você fala pra mim sobre a doutora Claire Finn? Oi, não. A doutora Claire Finn é interpretada pela atriz Penny Johnson Gerald. Eu não fiz nenhuma pesquisa, mas eu olhei o rosto dela e falei, eu conheço essa mulher, da onde eu conheço? Tá, ela era capitã de polícia na série Castle. Sim, sim. E aqui no Brasil, sabe mais de onde você deve, né? A dublagem ficou sob a responsabilidade da Georgia Rodrigues. Outra dubladora também de mão cheia. Cara, o time de dublagem dessa série tá sensacional, cara. Não tem nenhuma reclamação, mas nenhuma reclamação mesmo. Sabe de onde mais você deve lembrar ela, Ana Lúcia? Ela era de Star Trek. Ela era Cassidy Yates do Deep Space Nine, a namorada, sim, do capitão. A namorada do chefão do Deep Space Nine. Sim. Cisco. Do Cisco. Era namorada do Cisco. Aliás, sem sacanagem não, o que tem de cameo de personagem de Star Trek nesta porra, desta série? Quando a gente for falar dos episódios... Casa, né? Não, eu contei uns 15, pelo menos. Só de sacanagem, eu contei uns 15, tá? De cameos do Jornada nessa porra dessa série, tá? O Seth MacFarlane foi muito aí que sacana tá, não nesse foi ponto. O Seth MacFarlane. Foi o Joe Menosky. É, porque ele foi produtor de New Generation, ele foi roteirista de Voyager e ele é produtor e roteirista em Orville. Olha, então, quando fala assim, é uma homenagem, não é só uma homenagem, só não tem Star Trek carimbado porque não deixaram. Tá bom. O cara conseguiu a façanha de colocar dois doutores de Star Trek no mesmo episódio. Calma, eu sei de quem você está falando, Matheus. Inclusive nosso doutor favorito. Calma, meu bem, a gente já fala disso aí. Bom. E falando nisso, Edson, o que você tem a falar da dona tenente Alara Kitana? Alara Kitana era Halston Sage, que só faz papel de drogada ou de prisioneira. E que nessa série é o contrário, porque ela é pequenininha, mas ela é a membro mais forte da tripulação, porque ela nasceu num planeta cuja gravidade é muito maior que de outros planetas, né? Então ela é muito mais forte. É literalmente, é literalmente 100 vezes maior. É tipo Goku na nave, lá na nave de gravidade aumentada. É nessa ideia de força, tá? É, o que fez dela a abridora de... Potes de picles. Potes, né? Potes de picles oficial do Capitão. E infelizmente ela deixou a série no começo da segunda temporada. Isso. E quem fez aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a voz dela é da Rebeca Joia. Que eu também não conheço. Ela é uma dubladora joinha! Eu sabia! Você sabia, né? Que ia fazer essa piada. Sabia, né? Eu sabia que você sabia. A gente viu essa vindo lá no horizonte. Aham. Mas já que você sabia, Matheus, o que você sabe do Tenente João Lamar? O Tenente João Lamar, que é interpretado pelo Jay Lee, né, e pelo Thiago Fernandes, aqui no Brasil, Fagundes. Ele começa como... Fagundes, desculpa, eu estou cego. ele começa na primeira temporada como o navegador da nave, né, fazendo piada junto com o Gordon Malloy. Eles se entendem imediatamente, logo no momento que eles se conhecem, eles já se entendem, porque são dois idiotas, que é o que a série quer que você pense. Saca, né? a quinta série, sim. A Turma do Fundão, bem quinta são série esses dois. Mesmo. Porque o John Lamar, ele é um cara graduadíssimo, inteligentíssimo, e ele não tá nem aí pra graduação dele, ele só quer ficar de boas, cara. É por isso que ele evita aceitar o novo trabalho dele na segunda temporada, que é ser o engenheiro-chefe da nave. Sim. O que ele quer é tomar soda. Não, o que ele quer tomar... é encher a cara e apagar. Palavras dele. Encher a cara e apagar. Tá? Ao menos enquanto ele tá na ponte, ele usa só refrigerante. Né? Ah, sim. Na ponte é só refri. Entendeu? Eu não posso dizer o mesmo do Gordon Malloy. Eu tenho minhas dúvidas sobre o que ele consome na ponte. Na ponte, eu acho que eu nunca vi ele consumir nada. A não ser que ele já viesse consumido. É, eu acho que é mais provável. Ele já chega no 220. No grau, né? Já chega no grau. No grau. Mas um cara que só apagou uma vez na série toda... Foi o senhor Isaac! Oh, e não é o Bardavi, é o robô! Quem fez ele lá nos Estados Unidos foi o Mark Jackson. E aqui no Brasil foi o Marcelo Torreão numa dublagem, cara, sensacional. Que o Marcelo Torreão fez uma, assim, uma voz de robô, sabe? Uma entonação de robô, de sem mostrar sentimentos. Cara, ficou perfeita! Perfeita. O que vocês acham no geral do Isaac? É o Data Wannabe? Ele é pior que o Data. Ele é o Spock. Não, eu acho que não. É o Spock, porque, né? Assim, não, é pior que o Spock. Porque o Data, ele era um androide que desesperadamente queria se tornar humano. O Isaac tem horror aos seres humanos. E tem horror à vida orgânica. Ele não quer. Horror, mas tem uma ou outra vida orgânica que ele gosta, né? Opa. Ah, mas aí, cara, é tipo. Como é que eu posso explicar isso? Tem certos vídeos adultos aí onde máquinas performam melhor que gente. O que você achou do Isaac, Aninha? Olha, eu concordo, ele não é o Data. Data, ele queria. Era desesperado para entender o que é um ser humano, ele queria sentir, ele queria entrar na experiência do que é um ser humano. Ele também não é o Spock, porque o Spock, ele tinha um lado humano, né, por ser meio vulcano, ter uma mãe humana, ele tinha esse contato com o que era Isaac, o ser humano, o e ele renegava. Então, por isso que eu comparei com... Não, o Isaac é pior, porque ele não tem compreensão nenhuma do que é ser humano. Ele é grosso pra caralho. Eu diria que ele nem é curioso em relação ao ser humano. Ele recebeu a tarefa de, olha, você fica entre os humanos, vai coletando dados e apresenta no final um relatório pra gente. Então ele tá ali com aquela cara de, tá, eu sou obrigado a ficar aqui, né? Tá. De vez em quando faz umas perguntas, mas a maior parte... Ele só apresentou uma cara... No episódio 5. E antes do episódio 5 ele não tinha cara nenhuma. Eu ouvi que se você nunca viu Orville, A cabeça do Isaac é literalmente um capacete liso. É liso. É uma cara lisa com dois faroletes dizendo que é olho. É isso que é. Pensa num capacete de motocicleta, só que todo liso. Entendeu? Pensa naquela banda francesa, o Daft Punk. isso. Muito bem, muito bem. E que aliás torna a interpretação do Mark Jackson ótima, porque como a voz dele é monótona e ele não tem feição nenhuma no rosto, ele tem que se comunicar com gestual, né? Sim. E o gestual do Isaac é excelente. E o Mark Jackson, inclusive, fez aulas de mímico para poder ter esse gestual todo rocambolesco para poder fazer o Isaac. Muito boa lembrança disso, Matheus. Obrigado. Então, já que estamos falando dos episódios, a gente até já comentou alguns, né? Vamos falar aqui um roteiro geral sobre cada episódio. O que vocês acharam, se tem alguma cena que chamou a atenção de vocês. Então, no episódio 1, Feridas Antigas, é o primeiro episódio e, na minha opinião, já começa bem pra cacete, porque começa com o Ed sendo corpo. E na forma mais tradicional, né? Chegando em casa, do trabalho, bota a maletinha no sofá, vai abrir a porta do quarto e... Oh, meu Deus, o que é isso? Tá lá a mulher dele com um darulho. Ou azulinho. O Smurf, como ele chamou, né? O Smurf. Que volta a aparecer em outro episódio, mais tarde. Mais tarde ele volta a aparecer. Quem interpreta ele é o Rob Lui, que nos anos 80, pra quem Sim. não sabe, ficou desaparecido durante um tempo por ter se gravado fazendo sexo com quem não devia. Será que é por isso que ele foi escolhido? Cara, por é por isso personagem? Que escolhem ele pra todo esse tipo de papel depois que ele voltou à ativa como ator. É, eu lembro que em Parks and Recreations ele faz um personagem meio assim também. Com o agravante do personagem dele de Parks and Recreations ser vegano e ser aqueles caras topzera fitness, tá ligado? Tá bom. Alguma observação sobre o episódio 1, fora a cornitude do seu Não, é... Olha, eu queria falar uma cena que eu nunca esperei ver uma cena dessas em algo que desse vagamente lembrar Star Trek, que é o capitão receber uma notícia e começar a dizer não, e sair correndo da ponte. Peraí, sair correndo da ponte e comer um bolinho de maconha. Cara, esse tipo de coisa que tem no Orville, tem um canal no YouTube chamado Star Trek Intakes, né? Onde o cara, dono desse canal, pegou aquele gag reel, né? Aquelas erros de gravação do Star Trek The New Generation e recolocou essas cenas nas cenas originais, nas cenas verdadeiras, eu vi, né? Eu já vi isso. Tem aquelas cenas de do Picard, né? No do cenário, é muito bom isso. E é tipo esse o humor de Orville, cara. Muito bom. Só que ele lá é de propósito, né? Só que ele é de propósito. Muito bem. E aí passamos para o episódio 2, onde o Ed e a Kelly são enganados por um holograma dos pais do Ed e acabam sendo teletransportados para um zoológico alienígena. Ó. Oh. Cara, a cena que eu mais dei risada, nesse eu dei muita risada, cara. Foi quando o Isaac levou a Lara pro planeta e os donos do planeta lá, a raça do planeta é uma raça de super cientistas do caralho A4, e eles nem se dão ao trabalho de falar com as outras porque são intelectualmente inferiores. Aí a única raça que eles falam são os Kalons, que são os robôs da raça do Isaac, né? Aí o Isaac leva a Lara pro escritório lá. Ah, esses humanos são meus, eu quero eles de volta, tal e coisa. Ah, mas por que eles... Ah, desculpa, mas a gente pegou primeiro. Não, mas é que eles têm doença, né? Então a gente vai destruir eles agora. Não, destrói não. Ah, deixa eu falar com ele, Isaac. Você me permite falar aqui com a minha subalterna? Mas por que eu me daria o trabalho? Não, fala com ela. Faz esse favor pra mim, me ajuda, vai. Fala com ela rapidinho. Tá bom, subalterno, o que que tu quer? Vá, pão de arma, pá, na mesa. Agora você vai libertar ele que eu tô mandando, porra. Ah, tá bom. Ah, já que você pediu não, com tanto carinho. Na verdade, carinho, né? Ela ofereceu uma proposta isso. Isso, cara, o que ela... Agora vai, Ana. O que que ela ofereceu pro povo alienígena do zoológico que podia ser mais entretenimento do que dois humanos numa jaula? A possibilidade de ver a humanidade através daquilo que a humanidade produz, entre muitas aspas, de melhor. São reality shows da Terra dos anos, ou seja, 2000. Ou seja, gente, mas... tem Kardashians ali, tem Bachelor, The Bachelor. E o pior de tudo é que a cena dessa? Que eles mostram é a do Desperate Housewives. Meu Deus. Ou seja, são mais... Saca aquele meme? Você saca que... Peraí, os alienígenas ficam hipnotizados. Ouvinte, você sabe aquele meme da mulher gritando com o gato? Aquilo ali é Desperate Housewives, tá? E eles mostraram uma cena da merda no Orville, tá? Vai, aliás, já tinha tido uma graça dessas no outro episódio, quando eles falam de Smurf, ou seja, de coisas da cultura pop real da Terra. Agora eles simplesmente jogam assim um caminhão de referências, né? E colocam uma programação inteira, tem Dinastia, tem... Gente, imagina todas as séries assim, mais exageradas. Eu imagino até que Maria do Bairro devia estar no pó. É, tu não vendo nada. Tá bom. Não duvido que tinha lá uma Avenida Brasil também. Isso! E aquele com a Nazaré fazendo aquelas caras dele. Muito bem. Daí passamos para o episódio 3, que na minha opinião é a primeira pedrada da sociedade. Olha aí, a primeira pedrada na sociedade. Que pedrada! Que é o episódio Apenas Uma Garota, né? Que é o Bortus e o companheiro dele, o Clyden, tem que fazer uma cirurgia na filha recém-nascida deles, porque ela nasceu fêmea, e a sociedade do Bortus e do Clyden é toda de machos. Cara, esse episódio, esse é o extremo do machismo. Cara. Né? Os caras são tão machistas que os homens botam ovo. Pra não depender da mulher. Você reparou uma coisa? Eles precisam ir até o planeta natal do Bortus pra poder fazer um julgamento sobre a questão do gênero, da cirurgia. Chega um momento em que ele e o companheiro entram em desacordo. Agora, você lembra por que o Bortus mudou de ideia? Pois é, eles foram deixar ele, você tá meio deprimido, vamos ver o filme da Terra aqui, coisa fina, tá? E é o filme do Rudolph. A Rena do Nariz Vermelho. A Rena do Nariz Vermelho. Sim, o filme lá, o filme stop motion do Rudolph e a Rena do Nariz Vermelho. E o Bortus achou aquilo ali. Cara, ele teve uma explosão de cérebro. Nossa, mas o Rudolph é um herói. Mesmo tendo nascido com a deficiência dele, agora eu entendo tudo! Meu Deus, que coisa incrível! Ah, esse episódio ele levanta várias questões, né? Porque, ao contrário do Star Trek, The Orville não tem a primeira diretriz. Né? Então eles não, o pessoal do Orville não tem aquele negócio de se ausentar e dizer não, a gente não pode mexer na sociedade deles. Todo mundo do Orville se mete, todo mundo lá tem uma opinião, né? Inclusive para tentar impedir que a menina seja mutilada. Né? A primeira de todas, inclusive, foi a médica, né? Eu não vou operar uma criança recém-nascida, vai se marcar, pô. Mas a médica fala justamente por uma questão assim. Médico, o juramento do médico é não causar sofrimento, não fazer estrago. Uhum. Esse que é o verdadeiro... juramento por prático, não é vou salvar a vida a qualquer custo, não é do not harm, não cause dano, não faça dano. E na concepção dela, modificar uma criança apenas porque os pais não estão satisfeitos com o jeito como ela nasceu, não é o suficiente. o legal é que eles foram puxando coisas do tipo... É, em algum momento perguntaram, acho que pro capitão, entre os humanos de vez em quando não nasce uma criança com uma fenda no palato? Vocês não fazem uma cirurgia logo, pouco depois do nascimento, para que ela seja... normal? Normalizada, né? E você fala, mas espera aí, vamos ser sinceros. Uma fenda no palato é algo que provoca, dependendo do grau, pode tanto provocar a morte da criança, porque a comunicação entre o nariz e a boca está aberta, a criança não vai conseguir se alimentar direito. E nos casos menos graves, vai provocar dificuldade de fala, dificuldade de articulação de palavras, porque tá uma coisa aberta na boca. Então, a correção não é estética, não é uma questão que vai... deixar só pra, é feita só para ficar bonitinho. Não, ela tem uma função fisiológica de permitir que a criança tenha um desenvolvimento pleno. E aí o próprio capitão, né, nessa coisa de deixa eu fazer o papel do advogado do diabo, levanta, mas será que a gente está até as nossas ideias sobre a sociedade deles, a gente não está impondo algo também? Essa conformação de gênero, a criança nasceu menina, algo que eles mesmos disseram, olha, acontece tipo, uma vez a cada 70 anos, é um fato raríssimo. Essa conformação de gênero que eles querem fazer cirurgicamente, será que não é realmente mais adequado para ela? Cara, e a cena que mais... Tem muita coisa para se pensar, né? E a cena que eu mais me empolguei nesse episódio foi quando o principal poeta, escritor, filósofo e o caralho a quatro da sociedade moplana era uma mulher que usava pseudônimo para passar por homem, cara. Era assim, foi sensacional. Cara, isso que foi um chute no saco da hipocrisia, né? Puta que pois pariu. É, mas... A hipocrisia no final vence, porque a criança acaba passando pela cirurgia, né? É, porque infelizmente o tribunal deu ganho de causa pro Clyden, que o Clyden era quem estava... O tribunal foi conservador, porque no fundo eles têm... agora o ponto que eu ia falar, eu quase esqueci de dizer. Quando se chega no planeta, você vê que é um planeta que ele é totalmente industrializado, você não vê um pé de alface naquele planeta. Uhum. Seco. A indústria dela tomou todos os espaços possíveis e a principal indústria do planeta é de armas. Assim, faz muito sentido ser um lugar só de homem, né? Uhum. Não é o único. Essas histórias de Móculos vão voltar várias vezes, cara. Vão. Vai ter mais uns 3 episódios, pelo menos, em que essas histórias dos Móculos voltam, vira e mexe e voltam. Sim, sim, sim. Inclusive, o divórcio, né, Matheus? O divórcio moclano é um espetáculo, tá? Se prepara pra vocês verem daqui a pouco como é que é o divórcio do Moclan, tá? Você achou que o... Eu ainda não cheguei aí, mas já estou imaginando o tamanho achou que eu trago. Você achou que o Ed sofreu com o divórcio com a Kelly? Quando o Bortz começa a dar suas escapadinhas, a nave inteira sofre. Né? Então, tá. Sim. Aí, esse vamos episódio lá. Das escapadas do Bortz são incríveis, cara. Vamos lá. Aí, seguindo pro episódio 4, e esse é o outro... Que puta que pariu, outra pedrada na vidraça da sociedade, tá? Dos negacionistas, dos terraplanistas e dos outros istas da vida, tá? A Orville encontra uma gigantesca bionave onde a população não sabe mais que tá dentro de uma nave e ainda agem como negacionistas. Oi, rapaz! Que bonito que foi essa porrada na sociedade desse episódio, cara, hein? Isso aqui... Eu vendo esse episódio me deu uma sensação muito de uma série antiga chamada Ark 2. Ark 2. Sim, eu adorava o Ark 2, cara. Mas aí, Edson, o que você achou então, desse episódio? Eu tenho inveja da Ana, que assistiu esse episódio e pensou em Ark 2, porque eu só consegui pensar em Bruno. Pra quem não conhece Druna, que é uma pessoa, vamos dizer, uma heroína de ficção científica italiana, peituda. Aham. Ok, vamos manter isso. É só peituda. Mas a história básica. Que vive pelada também, mas é tipo. Ok. Você comprou a caixinha completa com os três volumes? Eu comprei. Eu tenho, você não tem. Não, na verdade eu comprei separadamente quando estava sendo lançada pela Heavy Metal, nos anos 90. Então... Eu também, comprei duas vezes. Então, mas a história da Druna, né, a primeira história dela, né, o primeiro arco dela... É ela numa cidade toda infectada, tal, tem uma doença nojentíssima lá, tal, e no final ela descobre que, na verdade, eles estão numa nave já que está vagando no espaço há mil anos. Que eles saíram da Terra centenas de anos, mas eles não sabem disso. Aí você vê como é que é a cabeça das pessoas. Eu não consegui ver esse episódio hoje, em dia que eu revi, claro, tudo para poder gravar, né? É, eu não consegui ver esse episódio sem pensar um não olhe pra cima. Sim. Uhum. Entendeu? Mas, cara, quando a nave abriu a cúpula, né, pra deixar ver as estrelas, e a galera, todo mundo olhando e... Puta que pariu, mudou tudo. Eu li a Nisson nesse episódio. Dá uma pena que aqui a gente não tem como abrir cúpula nenhuma, né? É. O HQ Man tá falando do Liam Neeson, né? Sim, ele é o... Ele é a voz, sim, né? Doral. Era, na é verdade... Primeiro grande cameo na série é esse. É que o Doral, no caso, era o piloto da nave, o capitão da nave, quando a nave ainda tinha capitão e que mandava na porra da nave. Só que ele morreu há mil anos atrás, que essa nave é milenar. Fazer o quê? Bom, aí passamos pro episódio 5, e caralho, que episódio maravilhoso que eu adorei, tá? Porque temos, antes de mais nada, a participação especial de ninguém mais, ninguém menos, que Dona Charisse Theron, tá? Ponto. Se isso já não fosse o suficiente, ela ainda é uma pilantra ladra de naves que veio do futuro. Tadã! Esse episódio é dirigido pelo, sim, Jonathan Frakes. É um dos dois episódios dirigidos por ele. Olha só. Olha... Isso, quem não sabe que é Jonathan Frakes é o William T. Hiker do Nova Geração. Aliás, a gente não comentou, mas o primeiro episódio do Andrew é dirigido pelo John Favreau. É, o John faz favor. Exatamente. João, faz favor. Agora, uma coisa, além da parte, vamos dizer, mais séria do episódio, que é essa porra da Charisse Theron vindo do futuro pra roubar a nave, a gente tem que chamar atenção, meu Deus, pro campeonato de pegadinhas entre o Gorton e o Isaac, cara, que é aí que vem. Pra quem tá vendo a gravação ao vivo no Paranerdia TV, a cara que o Matheus está usando, vocês estão vendo aqui, né? É o Isaac com peças do senhor cabeça de batata na cara. Isso foi a pegadinha que o Gordon fez no Isaac, tá? Porque o Isaac é um robô. Ai, mas por que ele não percebeu que tava com essas troços colados na cara? Segundo palavras do próprio Isaac, ele não enxerga as coisas, ele sente os impulsos do ambiente nos seus sensores internos, aquelas duas... lanterninha no olho dele é só pra estética, não tem função de verdade. Então ele não percebe as pecinhas de senhor cabeça de batata na cara dele, até que todo mundo conta na ponte, todo mundo cai na gargalhada, né? Aí eu gosto disso aí, que é uma pegadinha. Agora prende e tenta comigo, é a tua vez de jogar em mim. Faça o seu pior. Pra que ele foi falar isso? Faça o seu pior. Fez. Aí... Meu Deus, Mateus. O Isaac é muito showzenito, cara, tá doido. Matheus, o que que o Isaac fez como resposta à pegadinha do Gordon? Bom, tá todo mundo trabalhando na ponte, né? O Isaac lá cuidando da estação dele, menos o Gordon, que não chegou ainda. Quando chega o Gordon, né, desesperado, gritando pro Isaac, perguntando, Isaac, cadê minha perna? Né? O Isaac havia, durante a madrugada, amputado a perna dele e escondido a perna. Ou seja, Isaac não sabe nada. O cara chega, sabe? Isaac não sabe brincar. Mesmo. Mas ele pelo menos ia ter a desculpa de que ele não sabe mesmo. Ele não tem noção. A coisa assim, falta de noção foi feita pra ele. Não, Joselito wannabe, né? Joselito feelings. Joselito extreme. Olha que ele segue uma lógica, né, de que eu fiz algo inesperado, algo num momento que você não tinha como nem saber do que se tratava e que te surpreendeu total e completamente. Eu segui todos os parâmetros, onde está o erro? Por que vocês não estão rindo? Cara, ele não percebeu onde é que ele errou, cara, que sacanagem. Apenas para os mais desavisados, né, assim, nós estamos falando de uma coisa gore, assim, de... Não, a gente só viu o sangue tá, não, ele fez uma amputação bem limpinha. Limpíssima. Cirúrgica. Cirúrgica. Não, eficiente. E, gente, nem entra em desespero, tá? Porque a perna cresce de novo, a tecnologia... Este povo não tem teletransporte, que aliás foi uma das coisas que me chamou a atenção. Assim, as escapadas de roteiro, as salvações de roteiro que Star Trek tinha baseadas em teletransporte aqui não ou existe. Ou seja, não. Tá? É tudo eles têm holodeck. É tudo nave auxiliar. É tudo por nave auxiliar. Eles têm holodeck, equivalente ao holodeck. Eles têm os replicadores de alimento. Tá? E a tequila, no caso, as bebidas alcoólicas. Eles não têm o Sinterol. São alcoólicos mesmo. Eles não têm Sinterol. Mas eles não têm teletransporte. Não, isso torna Orville mais Star Trek do que Star Trek. Porque a Star Trek original só tinha o teletransporte porque eles falaram que ia dar muito trabalho pra ficar fazendo a nave auxiliar. Então, ao invés disso, a gente tira os caras daqui e coloca lá. E não estão errados, viu? Porque essa coisa de nave auxiliar realmente dá trabalho. Mas Eu botei um ponto assim favorável à série por eles manterem essa lógica, né? E convenhamos, de todas as tecnologias que Star Trek mostraram no passado, a gente consegue sentir algumas que já vieram, né? O celular, tablet e tal. Algumas que têm alguma possibilidade de futuro, a replicação de alimentos num a gente tem impressora 3D, daqui a pouco pra imprimir uma carne, um bifinho. Tá quase lá. Mas teletransporte, essa não rola. Mas depois que você aprende o paradoxo do teletransporte, que na realidade o teletransporte, se existisse, seria na realidade uma cabine de suicídio, né? Você não iria... Ou uma cabine de ressurreição adiante. Ah, ressurreição em termos, porque não é você que ressuscita. O que ressuscita é uma coisa que acha que é você. É, na verdade é uma cabine de clonagem. Memórias. É uma cabine de clonagem com cabine de suicídio acoplada, né? Ah. Nossa, eu tenho um livro aqui em casa, chama-se A Metafísica de Star Trek. E tem, acho que uns dois capítulos só pra questão do teletransporte, alma... E um monte de outras coisas correlatas. Alguém aqui já viu aquele filme O Grande Truque? Sim, já. Que é o Wolverine que se mata pra fazer um clone dele mesmo com uma máquina do Tesla. Que é um filme muito bom. É um filme muito bom até ele ficar totalmente drogado nos últimos 10 minutos. Mas vamos lá. Seguindo, vamos agora pro episódio 6. Onde Ed e Gordon se disfarçam de Krios e vão invadir uma nave do Krios para roubar lá uma bíblia, para roubar lá as informações do Alcorão dos Krios, cara. É, vamos deixar claro aqui, gente. Krios não tem nada a ver com camarõezinhos, músculos, comidinha de baleia. Né? Os Krios estão aqui na série... Mais ou menos como os Klingons ou os Romulanos, né? Eles são o inimigo externo, o alienígena. Eu hostil. Diria até mais, eles são Klingons vampiros. Ai, meu Deus. Eles não podem pegar sol. Sim, não, eles não são exatamente vampiros porque eles não bebem sangue nem nada, mas eles são sensíveis à luz, tá? Porra, sensível. Não, sensível é bondade sensível sua, sou tá? Eu. É. Sensível é bondade sua, que eles praticamente queimam. Sim. E nem vampiro. Agora, os Krios, eles são uma sociedade guerreira, extremamente violenta e, e fanáticos religiosos. Né? Ou seja... Olha só, onde é que a gente já viu isso? Será que na Arábia? Será que no Será que no Rio de Janeiro? Talvez. Também! Olha, eu vou dizer que muitas religiões passaram pelos seus momentos violentos, cara. Cristãos também, e a gente não tá... Inquisição espanhola tá aí pra negar. É o pentecostalismo, velho. Tá muito lá atrás. Também. Também. O Brasil tá no caminho certinho pra se tornar um evangelistão. As estatísticas dizem que em 10 anos os evangélicos vão ser a maioria do país. E se for tudo evangélico como esses que estão aí apoiando o governo, a gente tá fudido. Cara, eles vão ser maioria porque tá tudo andando armado. Eles vão acabar com a concorrência. Ana. Nerd Master, você chegou a ler quadrinhos de Star Trek lançados no Brasil? Eu li um que era misturado com Planeta dos Macacos. Tem umas histórias escritas pelo Peter David, e eles mostram uma raça que tem um líder religioso, que é o Sala. Essa raça tem uma obsessão tão grande pelo Sala que quando alguém contradiz algo dito pelo Sala, o Sala olha para a pessoa e diz morra, e a pessoa morre. Palavra de poder. E ele simplesmente vira pro Kirk e manda: morra, porque você tá fazendo algo aí que eu não gosto. E o Kirk: hã? Morrer? Como assim? O Sala não consegue entender como é que o cidadão não morre. Aí ele entra com um processo contra o Kirk na federação por quebra da primeira diretriz, porque ele tá desobedecendo uma ordem do Sala. Porra. Aí o Kirk olha pra ele e fala: morra? Morra uma cachorra. Não, aí a graça é o pessoal querendo fazer o advogado do Kirk, inclusive é um que apareceu no episódio da série clássica, que era o advogado que gostava de livros. Ah, de sim, o que defendeu o Kirk no, na corte marcial dele. Sei, exatamente, sei. Ele. Sei, esse é muito e ele, bom. Ele vai chamar o Spock e o McCoy pra fazer a defesa, e eles falam assim: mas não, escuta, Kirk nunca que ele desrespeitou a primeira diretriz. Ele fez uma leitura criativa, circulou ao redor, eles começam a usar um monte de eufemismo, mas assim, ir contra? Não, nunca. Tá bom. Eu fiquei muito com essa vibe de... eu não vi o Sala dos Krios, mas eu tô esperando o momento que vai acabar aparecendo. Assim. Pô, pior que não, que você não viu a segunda temporada, não vai ter mais... Não. Até porque... Aconteceu uma coisa no meio da segunda temporada que matou a vilania dos não Krios. Chegou a matar. É porque os Krios... Um vilão pior, cara. É porque os Krios, eles não são vilões. Eles são uma sociedade beligerante que é mal compreendida. Eles começam a compreender os Krios justamente nesse episódio. Sim, verdade. O principal lance do Krio é como boa parte das seitas são fundamentalistas, né? Nós cremos num Deus, nosso Deus é superior, todos os que não acreditam nele é inferior e a gente pode acabar com eles sem nenhum problema. Certo. Mas vamos nunca lá, vamos passar para outra, senão a gente vai ficar meia hora aqui só falando dos Krios. Uhum. Aí temos. Daí acabou a participação da dona Ana, ela vai ficar só agora ouvindo e dando algum espetáculo, porque ela só assistiu até aqui. Né, amor? Pois é, eu comecei a ver esse episódio. Agora, esse que você começou a ver foi o do Planeta Facebook! A vibe que ele me deu foi de Big Brother. Também, mas só que o Big Brother não funciona na base do like e dislike. Tá mais pra Facebook mesmo, né? Imagina se Mark Zuckerberg controlasse o Ministério da Justiça. Cara, é praticamente aquele episódio de Black Mirror com a Bryce Dallas Howard. Ô, Rafa! Né? Foi igual, foi pensamento igual. Cara, eles param na porra de um planeta em que todo mundo tem um broche. No peito, com um like e um dislike, um verde pra cima e um vermelho pra baixo. Se tu gosta da pessoa, dá verde. Se tu acha a pessoa um saco, dá vermelho. Só que conforme a quantidade de verdes, a quantidade de vermelhos, a pessoa pode ou não ser atendida num bar, pode ou não poder pedir seguro social, pode ser presa e morta porque tem dislike demais. Uhum. Entendeu? É a cultura do cancelamento levada às últimas consequências. E bota últimas consequências nisso. E vocês querem ouvir uma coisa assustadora? Esse episódio não é baseado só nas redes sociais. Esse episódio é baseado no sistema de aparência social que está sendo implementado na China nesse momento. Sim, eu vi falar. Sim! Sim, verdade. Verdade. Infelizmente é verdade. Estamos mais perto desse planeta do que queríamos. Sim. Fazer o quê, né? Assustador. Aí, aquela história de primeira diretriz, meu ovo, né? Eles pegam a porra de uma das habitantes do planeta, leva pra nave. A habitante começa a ensinar o Isaac a fazer hack social na porra da internet dele. Ah, faz que ele foi gordinho quando era criança. Bota ele com um ex-soldado num vídeo de cachorro que sente saudade. Cara, esse vídeo de cachorro que você... Eu tenho que admitir que eu sou viciado nesses vídeos de cachorro que sente saudade do dono, tá? Literalmente, o Isaac virou um robô de fake news. Né? Literalmente, o Isaac virou um robô de fake news, com certeza. Né? Mas ali era assim ou nada, né? Não tinha como fazer diferente disso. Bom, mas aí passamos pro episódio 8 e esse foi o episódio... É mais ou menos, né? A Claire, os filhos dela e o Isaac estavam numa nave auxiliar, caem na porra de um planeta e tem que ser resgatado. E é isso. Esse episódio foi tipo aquele episódio em que o Data salva o moleque lá, e os pais morreram, e o moleque fica imitando o Data, tá imitando, ligado? isso. É mais ou menos a ideia essa, assim. Então não tem nada demais. Vamos passar pro próximo. Porque o próximo é bom. Porque o próximo, o episódio 9, Darulho. Sim, sabe Darulho? É. O Smurf. O que corneou o Ed, ele está de volta! E no pior momento possível, porque ele está na nave quando uma disputa acontece entre duas espécies beligerantes. E por acaso ele é que salva o dia. Por quê? Porque os feromônios dele causam tesão em todo Sim. mundo. Sim. Ele tem... É nesse que o Yavit, aquela bolha de geleia que eu falei, que é um geleia, né? Tem geleia, saca geleia? Então, o Yavit é a finzão da doutora. E fica cantando a doutora episódio sim e no outro também. Só que finalmente eles conseguiram! E temos sim uma cena de sexo explícito entre Yavit e a doutora. É como se fosse, né? É? Como é que é? Você viu o Yavit? Sabe o Yavit? A bolha? Não, eu a bolha com a boquinha? Imagina, agora eu vou estourar a cabeça da Ana. Presta atenção nessa história. Imagina a doutora em volta de uma bolha do Yavit. O Yavit cobrindo a doutora numa bolha. Isso Nossa, é o sexo. Beleca. Isso é o sexo. Em algum... Não, ele já tinha dado uma insinuação antes... Quando ele esticou um tentáculo. Um tentáculo. Vamos ser hentai. Tá muito hentai. Não, vamos ser hentai, é um tentáculo. Em algum lugar da internet, alguém tem um fetiche com isso. É só colocar aí Yacht Regra 34 que você encontra. Não, o que eu acho mais... Uma das coisas que eu acho mais surpreendente nesse episódio é que o Darulho, ele tem esse hormônio sexual que faz com que todo mundo comece a ficar com tesão por todo mundo dentro da nave, né? E aí ele volta a se envolver com a Tenente Grayson, né? Mas ele também se envolve com o Capitão Mercer. Eles têm um negócio lá. E fica um trisal. Não chega a ser um trisal, porque são duas coisas separadas, né? E chega o Mercer fica com ciúme do cara com relação a Kelly. Ai, cara, e pior é que quase que a Kelly pega ele na cama com o Darulho. Apesar de que ele pegou ela de novo na cama com o Darulho, né? Ah, mas agora pelo menos tem essa desculpa de que o Darulho é, como é que eu direi assim, o gostosão, né? O Zé Bonitinho. Não, o periguete das mulheres e de todas as outras espécies. Eu vou te dar a visão certa. O Darulho é o Star Fox dessa série. Isso, exatamente. Concorda, Matheus? Foi puxar uma agora. Não é nem pansexual, seria o galáctico sexual? Sei lá. Não, mas. É o Omni. Omni sexual. Ele é o Capitão Jack, não, sério? Não, mas não é. Olha que o Capitão Jack perde. Então, é porque tem uma coisa, é fazer com todos. Acontece que o Star Fox, um dos poderes dele é fazer com que as pessoas queiram fazer com ele. Exato. E o Darulho também. Que o Jack não precisa de nenhum poder pra isso, né? Ele só chega e... Olá! Oi! É o suficiente, não precisa muito mais. Ah, tanto é assim, Ana, que só pra contar o final da história... As duas raças estavam beligerantes, né? As duas raças estavam brigando. São duas raças do mesmo planeta. E eles estavam discutindo de quem era entre aspas, a raça que chegou primeiro. Sim. Aí, beleza. Botou o Darulho ali no meio da conversa dos dois embaixadores. No final, os embaixadores saíram de mão dada, amando um ao outro. E com outro detalhe, as duas raças chegaram no planeta ao mesmo tempo. Então não fazia diferença. Sim. Na verdade, as duas raças tinham um ancestral comum, que esse sim foi a raça que chegou primeiro. Mas tudo bem, vamos lá. Aí, passando para o próximo episódio 10, a Lara trava num salvamento por causa da sua fobia por fogo. E se põe à prova usando com isso todos os medos que o pessoal da nave tinha. É um festival de fobia, cara. Todas aquelas fobias clássicas. Medo de palhaço. Um detalhe. Medo mas de altura. Mas tem que explicar que a gente não sabe disso. A gente só vai saber isso no final. É, até o final. No final do episódio é que a gente sabe que é só uma simulação. Uma simulação, né? Só que é uma simulação que a Lara pediu pra fazer pra ela se ver livre das fobias dela. E acaba funcionando, no final das contas, né? Mas a gente vê todos os medos clássicos, cara. Medo de aranha, medo do espaço, medo do vácuo, medo de ficar sozinho. E o famoso medo de... Eu sabia que a médica tem medo de altura. É, e o capitão, não, o navegador tinha medo de palhaço. Cara, o palhaço filha da puta aquele, né? Palhacinho do capeta, né? Cara, não. O palhaço até que aparece dele não é tão assustador. Até que ele ataca. Quando ele ataca, que é aquele que... Saca Killer Clowns for Outer Space? Nesse estilo, entendeu? Ó, vou puxar a minha idade de novo. Pra dizer que esse episódio, ele não é exatamente uma cópia, mas teve algo muito parecido na série Buck Rogers, que é lá do finalzinho dos anos 70. Eles estão numa nave, eles têm que ir pra um planeta, e aí um cara que eles resgataram lá pede pra eles irem pra um outro planeta, que eles teriam que desviar da rota. E aí eles começam, todo mundo começa a enxergar seus próprios medos andando até descobrir que é o cara que provoca isso. Sim, maneiro. Ele me lembrou também um episódio da Voyager, em que eles enfrentam uma simulação de computador num planeta que ele se alimenta do medo das pessoas que estão ligadas no computador. Cara, esse episódio me lembrou muito esse da Lara aqui. Bom, mas seguindo viagem, aí temos o episódio 11, em que eles encontram um universo bidimensional. Sim. Cara, esse foi uma viajada no Technobubble. Que porra, pra explicar como uma nave 3D entra num espaço 2D, dá-lhe Technobubble nessa conversa. Ah, mas, bom, quer dizer, eu tenho um episódio de Cosmos, antigo, do Carl Sagan, em que ele faz uma explicação dessa colocando uma maçã, imagine ela num plano bidimensional. Tipo, parece um carimbinho, vai descendo, descendo, descendo, descendo. Você nunca vai ver a maçã como um todo porque ela tem dimensão demais para um plano bidimensional. Aí tem uma cena nesse episódio que eu achei sensacional, que é o Gordon. Ué, mas será que então o pessoal da quarta e da quinta dimensão ficam vigiando a gente também? É possível. Mas todo tempo, inclusive quando a gente vai no banheiro, ou tá no, dentro do edredom, no meio da noite, com pensamentos assim, como quem não quer nada. Ah, sei lá, Gordon, vai, puta que pariu, tô em cada ideia. É, atrás da estante, atrás da estante de livros, que nem no Interestelar. É assim mesmo. E é nesse episódio que se descobre que o Lamar é esperto pra caralho, mais esperto do que ele se faz parecer, e que ele acaba virando depois o chefe da engenharia. Muito bem. Ele foi promovido, sim, então, ao Sr. Scott. Sim. Eu diria que ele foi promovido ao Jorge LaForge. Tá. Tá mais pra Jorge LaForge, tá? Porque ele não é tão cascateiro que nem o Scott é, né? Cascateiro não, milagreiro, diferente. Milagreiro, milagreiro. Não. Filho, é cascateiro. A gente já discutiu isso. Assista ao nosso episódio, A Melhor Jornada de Todas. Você vai saber que o Scott é um cascateiro da marca maior. Tá? Não, mas eu acho que agora a comparação com o LaForge é mais apropriada ainda, porque ele começou como navegador e depois, sim, virou chefe de engenharia. Isso, exatamente. A ideia é essa. É, homenagem a mera. A diferença é que o Jorge LaForge era um nerd esquisitão, né? Que ficava. Que ele era, inclusive, meio antiético com os namoros dele. Mas. Aí já é outra discussão. Enquanto que o Lamar é o rei das mulheres da Orville. Ele até explicando por que, que ele ganhou essa fama. Porque ele namorou uma alienígena de duas cabeças. Namorou as duas cabeças ao mesmo tempo, sem uma cabeça saber da outra. Isso é cascata, tá vendo? Isso é cascata. Ai, ai, ai. Aí passamos finalmente pro episódio 12, season finale da temporada 1, que é o episódio onde a Kelly é idolatrada como uma divindade num planeta. Por quê? O que é que aconteceu? Eles chegam num planeta atrasado. Porque o planeta é atrasado tecnologicamente, eles fazem meio que uma menção à primeira diretriz, que eles não podem contaminar a cultura e tal, e coisa, foda-se. Chega a Kelly lá, uma menina se machuca, a Kelly passa lá a varinha mágica lá, aquele raiozinho de cura tudo que toda série do caralho do Star Trek tem, né? Raio cura tudo lá na menina. A menina, Kelly raio, me salvou. A maquininha só que, de raio X-Máquina. Né? É essa aí. Aí o que que acontece? Só que essa porra desse planeta salta pra outra dimensão de tempos em tempos. A cada 11 dias, ele passa 11 dias no nosso mundo e depois passa 11 dias no outro, não, na outra dimensão. Na outra só que dimensão, na outra dimensão... 11 dias são 7 séculos. Então, quando eles passam pro outro mundo, passa 700 anos. Então, quando voltou da primeira volta do planeta, eles desceram para ver o que é que aconteceu. Tal coisa, e tá lá uma estátua. Oh, a Kelly, a milagrosa, a que tudo pode, a que tudo salva. Salve, salve, puta que pariu. Aí deu merda. Daí para frente... é ladeira abaixo, aí mostra, depois de outro salto, aqueles programas tipo neopentecostal, né, Edson? Com a palavra de Kelly, Kelly é soberana, e a gente lutas e guerras santas em nome de Kelly, e o caralho a quatro. Final das contas, botaram o Isaac no planeta. O Isaac é o único que aguentaria passar 700 anos na volta do outro universo, né? Então o Isaac passou 700 anos, aí quando voltou, voltou ultra, mega, super tecnológico. E então, não, a gente já sabe que Kelly não é porra nenhuma, não. Foda-se, Kelly. A gente tá nem aí mais pra Kelly. A gente agora já até tá mais avançado pra vocês, porque a gente tem teleporte, diferente de vocês que não tem ainda, né? Esfrega na cara, esfrega na cara da sociedade. Na cara das invejosas. Eu acho que a questão religiosa ela seria abandonada naturalmente, né? Independente do Isaac ter decidido. Sim. Ou não. Sim, que no caso o Isaac foi só um catalisador, mas que mesmo que ele não tivesse ali, os 700 anos do último salto já iam fazer com que eles largassem de mão a história da divindade Kelly, o caralho a quatro. Então, foda-se. Esse episódio, ele tem o tema, ele tem um tema bem parecido com aquele episódio de Voyager, onde eles encontram um planeta que gira tão rápido, onde o tempo no planeta passa mais rápido do que passa o tempo na Voyager, que tá presa na órbita, né? Mas, por incrível que pareça, esse do Orville, eu acho que trata o tema melhor do que o Voyager, cara. E o episódio de Voyager, não é ruim. É um dos melhores da série. Então, vamos ficar por aqui. Tratamos apenas da primeira temporada. Tem a segunda que já tá completa, tá? Deem seus pulos pra catar. Tá na Star Plus, se você quiser ver. Mas se não quiser ver na Star Plus, se vira, né? A gente... É, né? Stream é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece essa. A gente vai parar por aqui, mas vamos falar sobre a segunda temporada e também vamos falar sobre a vindoura terceira temporada, que, aliás, eu estou esperando com muita ansiedade, porque a segunda terminou num cliffhanger do caralho, né? Mas tudo bem. Sr. Edson Oliveira, antes de mais nada, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui nesta querida episódio sobre o Orville. Me diga lá as suas considerações finais e faça seus jabex para seus 1.001 programas diferentes. Bom, minhas considerações finais... Orville é uma série bacana, eu gosto dos personagens, eu gosto da série. Eu gosto do Seth MacFarlane, fala isso todo mundo. Não, foi pra mim. Pra tudo é, mundo. Foi eu pessoal, um monte, eu vi. Não sei o motivo. Talvez pela apresentação dele no Oscar, não foi das melhores. Melhor do que a do Chris Rock. Pelo menos ele apanhou, né? E depois ele se retratou num episódio do Family Guy, né? eu gosto da série. Uma coisa que eu gosto, em The Order, o que eu gostava nas antigas séries de Star Trek, que na minha opinião atrapalha um pouco, é aquela coisa de você fazer uma história grandiosa que vai pegar a temporada inteira. Porque quando alguém fala assim, porque é difícil aprofundar nos personagens, é justamente por causa disso. Você tem uma história tão grande acontecendo que você não enxerga os personagens. Agora, quando você tem uma série como essa, eu falo de Dora, de outras também, que é procedural, a pessoa fala, não gosto. Mas, por ser procedural, o que acontece? Você pode pegar um episódio e focar num determinado personagem. Focar numa determinada situação, entendeu? Você para olhar aquilo, tá? E Orville é isso, você consegue pegar um determinado episódio, você parar para olhar aquele episódio e apreciar aquele episódio, tá? Sem aquela coisa de como é que vai ser o próximo episódio, sabe? Como é que vai interferir esse aqui? Não, filho, acabou aqui, entendeu? E com licença que eu preciso só entrar nessa situação. Aprende Discovery. Discovery e Picard também. Picard é um lixo. E Picard também. Mas vai lá, seu Jabá. Os ouvintes, né, que estão me ouvindo aqui, quiserem ouvir um pouquinho mais da minha voz. Ou se não quiserem ouvir também, podem ir lá para xingar. Vocês podem entrar em comboconteúdo.com, combo com K. Tá, lá tem vários podcasts, eu tenho vários deles, né? O DN Premieres, falando de estresse de cinema, o DN, propriamente dito, que é falando de notícias, com um toque de humor, e o DN Balbúrdia, onde nós falamos de política, que a gente faz o nosso Minuto do Ódio semanal. E, fora esses três programas, eu também estou no PodTrash, em tdup.com, ou, se preferirem, nicolascage.com.br. Toda semana. Ou, se preferirem também, porque eu mandei o Bruno tomar vergonha na porra da cara, em podtrash.com.br. Mas é sem graça isso. Também, tá? Eu falei, o filho da puta me tem a porra de um podcast chamado Podtrash e a URL dele era tdump.com. Tá, mas, É que você não sabe, mas essa URL, ela é super requisitada e ele já recebeu oferta de milhões por ela. Tá bom. A do Nicolas Cage, que você quer dizer, Tdump, né? Não, existe um motivo. É. Quantas URLs você conhece com quatro letras? Você não precisa de um encurtador. Entendi. Vale milhões aquilo ali. Você pensa que é trecheira? Obrigado, então. Mas é trecheira. Pega, você não pensa que é trecheira? A gente só não é rico porque a gente não quer. Filha da puta. Então, é porque o Douglas é comunista. Tudo culpa do comunismo. Mas vocês podem, então, toda semana a gente tá lá com filmes trash e a equipe toda reunida, cada um mais maluco que o outro. Com certeza. Tonana, Pincamina, mulher de muitos apelidos e aqui hoje a Joaninha Trekker. Suas considerações e um beijo pros ouvintes. Olha, considerações. Apesar do meu desgosto já... declarado. Devidamente registrado em relação ao Seth MacFarlane, não atrapalhou a experiência que eu tive até agora da série. Eu não vi episódios suficientes para poder falar de uma maneira muito mais ampla, mas o que eu vi me surpreendeu. Porque eu realmente estava esperando uma comédia um pouco mais rasgada, mais abobada. Tá lá, tem lá os seus momentos bem... Tô rolando os olhos, meu Deus, que piada. O que eu chamo de momento babaca, tá? o momento maconha. É bom, nossa. O momento folhinha. É isso aí. Momento massinha, momento maresia. É o momento maresia. Em todo sentido. Certo. Então, apesar desses momentos maresia, a série me surpreendeu, cara. Eu não esperava que... essas pedradas tão fortes. É que tu não viu a segunda temporada ainda. Amor, você não viu a segunda temporada ainda. Oh, espero as pedradas muito mais fortes ainda. Tá dando um gostinho, uma coceirinha pra assistir todo o resto aí maratonando. Eu vou deixar aqui só registrado que na segunda temporada, e o Matheus já falou isso, o doutor, o holograma médico de emergência, é o pai da Lara. E o Phlox, o doutor da Enterprise, é o rival do pai da Lara. Então espera mais cameos ainda. Que aparece a Troy, aparece o doutor, aparece o Phlox. Cara, o que aparece de cameo de gente do Star Trek nessa merda? Puta que pariu. Ah, tá bom. Obrigado, amor. É isso, gente. Tá com o selo de aprovado da Joaninha até agora. Muito bem. Vamos continuar vendo. Sim. Teteuso, considerações finais e beijo para os ouvintes. O Orville, a primeira temporada do Orville, não recebeu críticas muito boas. Ela teve... as pessoas votaram nela... acho que ela tá com uns 38% no Metacritic e tal, né? Mas ela cresce de uma maneira tão impressionante que a segunda temporada se torna um dos melhores... programa de ficção científica no ar no momento, né? Então, eu gostaria de pedir para as pessoas que, da mesma forma como eu fiz, que eu assisti um ou dois episódios, fiquei um tempão sem assistir e voltei e me surpreendi, façam isso, deem uma chance para a série. A série é do caralho mesmo, ela é bem escrita, talvez você até não ache tanta graça, mas até as tiradas lá não são... usando o palavreado dos jovens, né? Bem mais jovens do que eu, não é cringe. Não é cringe, não. Não é cringe mesmo. E assistam. E é isso, queridos ouvintes. Então ficamos com essa por aqui. Vida longa e próspera para melhor jornada que não é jornada. Um abraço.